já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Bom dia, encaro meu rosto no espelho de sorro que sobra na pia. E isso é fato, sentindo o tato, o gosto, a água fria com meu rosto entra em contato. E nessa cova de leão tá cheia de rato, poesia e rap. Pensei uns poemas com o Domec. Peguei minha referência, apresentei pra esses moleque. Invento um argumento, apresento eles em lex. Um catranco no setor e Carlinhos estudando pra SpaceX. Anexo a pauta, todo meu entendimento. Pra quem quer se eternizar é só dar forma pros momentos. É impossível, mas eu tento, disposição 100%. Nem só de pão vive o homem, também de conhecimento. E esses caras enfrento, mesmo se depois eu apanho. Escrevo um rap, lavo a alma e faço um show tomando banho. Do padrão tô isento, eles me classificam estranho. Gravata, terno, canudo com a vista desse tamanho. Todo escaldado, olha a BM do arrombado. Esportivo de dois lugares, o diabo senta do lado. Eu escrevendo rap no fundo do busão lotado, com espírito livre, pensamento ilimitado. Meu nome é Jason, mas o facão é meu mic. Quero melhores condições pra Zona Oeste, não só like. Tira foto de Ike, mas só tem uma bike. Tira carne no prato pra pôr Air Max da Nike. Dinheiro é teu, tranquilo então, paga tuas contas. Mas depois não vem cotovelar com essa desculpa pronta, que é só uma ponta, caneta vim, cabeça pronta. Ninguém murmura que esse xamã nasceu do contra. Mas rap é cru e nu, do modo antigo. É arte, arma branca pra colar e somar uns amigos. Tem pra Oxalá, pra santo, tem pra crente, pra bandido. Se for mandar capela, eu faço flow dançar comigo. Boa noite, encaro o rosto na privada, lembranças que sobram do hoje. Uma caminhada embaçada, agitada que a madruga trouxe. Meu rosto desconfigurado, vivo pernoitado, soando largado. Talvez odiado, um anjo do diabo com Emily Rose. Há quem ouve, em filmes reais, fictícia é paz. Nesses intervalos somente os valores são comerciais. Me pergunto quais, é que são os artistas principais. Se rua, avenida, cidade, viela, compõe verdadeiros canais. Ah, traz audiência jamais, paciência eu quero mais. Com aqueles que podem escolher a Jesus e opta pelo Barrabás. Somos vistos como marginais, por doutores e policiais. Mas caçado de pula, catraca ou subir na barra na porta de trás. Todos temos nossos ideais, banais aos olhos carnais. Saco vazio, não para em pé e por isso é preciso corremos atrás. Custar pílibres verticais, protesto de forma assais. A miopia pra quem é bandido e a rigidez em locais culturais. Sou estudante, dificuldade afronta. Tento seguir meu caminho, mesmo assim nego me aponta. O mal do homem é pensar que toda ganância é tonta. Faço rap por amor, mas preciso pagar minhas contas. Nasci do contra, monstro sem omnitrice. Falar de coisa boa não é falar de tech pics. Mulheres e crianças, black in alien, speed freak. Você nunca vai ser um timoneiro alienado a Netflix. Ei, o que? R.A.P. pra somar, pra lutar, protestar, combater. Ei, o que? R.A.P. pra somar, pra lutar, protestar, combater. Ei, o que? R.A.P. pra somar, pra lutar, protestar, combater. Ei, o que? R.A.P. R.A.P. R.A.P. Quadrada, aqui é o predador da madrugada. Depois da meia-noite é Deus por nós e um por cada. Na fé no que quiser, carcaça blindada no breu, poste sem luz, parede pichada. Bom, ainda não, capuz, a cara amarrada. Na esquina puta diz que o programa é um galo pra cata. Eu não uso colete, é metáfora pra te deixar confuso. E se eu uso, mas pra puxar os tapetes às vezes abuso. Deus não me pôs aqui de enfeite. Se a pista tá sinistra, eu acho um beco que me aceite. O sorriso é sem brilho, diamante é bruto. A proteção dos menores, o oitão, não o estatuto. Se o teto é o viaduto e o jornal te aquece, faz um furo na tampa para janta. Puxa que o teto escurece, junta a mão e faça as preces. Antes do corre, corre, eu vi o brado. Desce, desce arrombado, se não morre, alguém socorre. O sangue escorre pelo ralo. Eu sou o xamã da superfície, do assunto até o talo. 40 graus no rio, mesmo frio na espinha. E o tratado de paz espremido nas entrelinhas. 40 graus no rio, mesmo frio na espinha. E suas mãos sujas de sangue cumprimentam as minhas. Eu sou poeta, eu juro. Ei, o que? R.A.P. pra somar, pra lutar, protestar, combater. Ei, o que? R.A.P. pra somar, pra lutar, protestar, combater. Ei, o que? R.A.P. pra somar, pra lutar, protestar, combater. Ei, o que? R.A.P. R.A.P. R.A.P.